Portaria do Plug Minas, grupo. Gustavo. Lívia. Guilherme. Adenilson. Leila. Gravação de? Leila. Eu não ia limpar esse tal tudo, mas por jeito amanhã eu limpo. E aí é bom. É. Aí eu já tô com uma lixadeira. Aí eu começo a lixar. Não, aqui é só essa parte aqui. Só que não quer. Eu tenho quatro sábados. Quatro sábados. De um sábado eu tenho cinco, tá bom. Tem que tirar cinco, né? Bom. Você só tem uma mangueira só aí? Tem essa mangueira aqui, mais ó. Tem azul. Essa aqui, ó. Não, dessa aí tem não. Tem não? Só tinha essa aí. Não, esse cano aqui, ó, parece que tem um tubo lá na picante, que não tá. Não vai ter que.